mais pra te voltou. Retorno com mágoas, meu amor. Teus cabelos me encantou. Teus lábios macios me beijou. Ó, meu amor, quero dizer, eu tanto te amo e você não. Você não vê.